voando baixo, procurando a caça. Voando baixo, levando a caça pra casa. Voando baixo, verme só fica carcaça. Tá pesado, show, cuidado, bro. Hoje eu tô voando baixo, procurando a caça. Voando baixo, levando a caça pra casa. Voando baixo, verme só fica carcaça. Tá pesado, show, cuidado, bro. Hoje eu tô meio átomo, rap em cada átomo. Então ótimo, processo rápido. Como me adapto, ossos do ofício, flow estável, elemento químico. Impecável, chore forjem cedo e eu com a ponta aos dedos. Contra quem é ponteiro, passando igual ao Miss pra mais um nível. Arrepia causa medo, rap segredo. Uma gota no canto do ouro, os pacotes do arrego. Recolho no bote do pote do mano. Segue meu plano. Engole o choro, espécie suicídio. Já mandaram aviso há tempos e tempos. Entre mim agilizo. O que recomendo é que abaixe a frequência. Monitora a latência, qualquer emergência. A firma tá aqui, mantendo a essência. Sempre coerente, preciso, conciso. Quanto mais se entende, maior a divergência. No peito a responsa eu levo comigo e deixo o aviso. Vou baixo, rasante, recebe inimigo. E eu faço o que faço, fazendo meu ofício. E eu passo o que passo pro bem-estar dos meus filhos. Não deixo rastro, o espaço é nosso. Aperto o passo, faço o que posso. Desço meu cadarço e brindo os copos com os nossos. Somos o terror, maloca contra o sistema. Aprendemos desde cedo, sabemos qual é o problema. No voo do rasante, a memória de elefante. Nos panos sempre elegante, no rap vamos avante. Pegando os malote, na fé jamais na sorte. Forte, leste, oeste, sul, centro, norte. Uma breja bem gelada, eu sei que o rolê flui. Pisando fofo, chegando calmo pra não dar ruim. Controla a situação, emoção, tudo normal. É tipo Al Capone, não é só filme, vida real. Levo tudo pra casa, orgulho. Temos do brasa, merecemos ouro e prata. Fazemos tudo na raça. Graja, Bronx, essa é minha quebrada. Fala tu ZT, epicentro, clã da caneta pesada. A firma é forte no combate. Frio não precisa passar veneno. Se precisa, bate o fio. Extraterrestre tipo ZT. Flagra, me disseram falar do Z3. Então fala, putz, liga o tox. Sem fax, truta, nessa disputa. Sou artilheiro, pique, bate, tuta. Tu tá maluco, do cuco, net. O animal mesmo sem aparecer no net. O nerd frio, sou só fértil. Palavras, mas são balas e eu fujo de cada projétil. Solo fértil, chover, eu sobro, faço H ponto aço, conquistando meu próprio espaço. Sem usar pinça, eu ultrapasso. Um cuzão que cobiça, sem cabeça vai capotar porque é cabaço. Zona sul, de ponta a ponta na norte. Deus é comigo, longe da zona da morte. A flor tá forte, de olho nos montantes. Porque eu prefiro contar dinheiro do que contar com a sorte. Voando baixo, procurando a caça. Voando baixo, levando a caça pra casa. Voando baixo, verme só fica carcaça. Pesado, show, cuidado, bro. Hoje eu tô voando baixo.